Trajano 925 está aprovado para Brasília, nível 360, pela aerovia Pesulu 17. Decola da pista 10, com curva à direita. No perfil da saída Gole, com transição Ofito. Controle em 1 no 9.8, transponder 5546, gol 1925. Autorizado 360 para Brasília, decolando 10 com primeira curva à direita, nível 360, saída Gole, transição Ofito, Upper Zulu 17, o transponder 5546, o controle 1198 para o gol 1925. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 2, informação ATIS em curso é Romeu, chama para puxa acionamento, gol no 925. Chamará para puxa acionamento, ajuste no 0 no 2, gol 925. Salvador, boa tarde, gol no 0 no 2, muito boa tarde, gol no 077, aguarde um minuto para atendimento, por favor. Guardando, 077. Solo FJET 5729, portão 1, no acionamento. Livre, chama táxi, web. Trip 5266, livrando pista. Muito boa tarde, 5266. Ingresse agora à esquerda via taxiway Kilo para o pátio 3. Em princípio é a posição 07, mas fica atento ao pushback de um ATR da empresa já prestes a iniciar o táxi no setor, ok, senhor? Ok, Kilo para o pátio 3, centro da TR, aguardando o balizador, 5266. 077, pronto para a cópia. Nasce, Guto. Gol no 077, está aprovado para o Galeão, nível 360, decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voe direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Em Bidev, o senhor intercepta a aerovia Upper, November 857, e então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1, 19.8. Transponder 5532, gol 1077. Gol 1077, está autorizado 360 para o Galeão, decola da 10 com curva direita. Na subida da EL, Leda, Leda direto Bidev, até November 857. Conforme plano de voo, 198 controle, 5532 ao transponder. Boa tarde, gol 1077. Cotejamento correto, senhor. Ajuste no 0 no 2, informação ATIS em curso é Romeu. Chame quando pronto para puxa e acionamento. Uma boa tarde. Chama lá, gol 077. Trip 5219 para o táxi 61, a bordo 4 horas e alternamos Salvador. Copiado 61, 4 horas Salvador, livre táxi trip 5219 até o ponto de espera da pista 10 via taxiway Juliette. Ponto de espera torre 1 no 8.95, boa tarde, bom voo. Ponto espera no 0, via Juliette, chamando o torre, 3295. Obrigado, até a volta. Até o retorno, senhor. Solo gol no 755 na 8, pushback acionamento. Livre, puxa acionamento, chama para o táxi, o gol no 755. Agora. Serra Romeu Juliette, informo. Qual é o Papá Romeu, Serra Romeu Juliette é o Torre Salvador? Consiga. Comandante, informo que encontramos o plano de voo do senhor. A gente reenviou para o centro Recife. Só um minuto para a cópia, ok? Sim, Matheus. A gente está acionado por conta disso, para ligar o acionado aqui. E só passando. Confirme o nível para Juazeiro? Nível 1915. Confirme a radial ideal de saída? 014, Juliette. Agora o 7, 2, 3, pátio de carro esportivo? Demativo, frente às correias. Pode confirmar PLB e autonomia? 5 a bordo, meia dúzia de horas de autonomia. Sente só um minuto para a cópia, senhor. Salve, Salvador, o passaria do 2231, pronto para o pushback e o acionamento. Passarei 2231, no aguarde para pushback e acionamento. É, autorizado, qual o acionamento da posição, senhor? Afirmo. Trip 32117, eu corrijo, TAM 32117. Chame Recife 125, ano. Recife 125, ano, TAM 32117. Ah, boa tarde, senhor. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4206, assiste da Romeu. Azul 4206, meu cordial, vou em Paritap, desça para 5000 com 1012, Itapiduna para o ILS. 4206. Direto para o Aditap, para 5000, 1012, 4206, obrigado. Alta, Juliette. Está aprovado para Serra Bravo Juliette Uniforme, nível 115, correto e disponível, decola da pista 10 com curva à esquerda. Restrito, inicialmente 1000 pés no corredor visual forte, que é seguindo pela linha do litoral, aguardando liberação do controle Salvador para ascensão. Controle opera na frequência 119.8 e o transponder 5001, Papa Romeu, Serra Romeu Juliette. Aprovado nível 115 para 209, decola da 10, curva à esquerda, restrito de o pé, corredor forte. Controle 119.8, transponder 5001, Serra Romeu Juliette, pronto para baixo. Serra Romeu Juliette, livre táxi inicialmente até a saída do pátio 3. Até a saída do pátio 3, Juliette. Solo objeto 729 com 128 a bordo, 128. 3 horas e meia, alterna Guarulhos. Copiado, Guarulhos, 128, 3 horas e 30. Web 5729, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre em 18.95, ajuste 10, 12, boa tarde, bom voo. 10.12, 307, chamada de espera. Decolagem, torre, web 5729, valeu, obrigado. Paulo, é o Gol no 395, bom dia, boa tarde. Muito boa tarde, Gol no 395, livre táxi a Taxiway Alpha. Mantém inicialmente a posição antes de ingressar na Taxiway Juliette. Taxiway Alpha, mantém posição antes de ingressar na Juliette, no 395. Para o taxi, o Gol 175, 130 a bordo, 330, altera a cabina. A linha mantém 5299. Livre táxi, Gol no 755, inicialmente está através do portão 62. 6, Gol, está através do 627. Solo Gol 925 para pushback, acionamento portão 3. O Serra Romeu Juliette, livre ingresso aí na Taxiway Juliette, primeira direita, e taxi até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre em 18.95, uma boa tarde, um bom voo. Salvador, boa tarde, Gol no 077 para pushback, extremamente posição mesmo. Autorização para Galeão. Muito boa tarde, tá? 3145, aguarde um minuto para atendimento, senhor. Valeu. Passaredo, 2231, livre pushback, acionamento, chame para o táxi. Já então vai iniciar o pushback, o Passaredo 2231. Gol no 755, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre 18.95, boa tarde, bom voo. Salvador, boa tarde, Gol no 077 para puxa acionamento, posição 62. Aguarde para puxa acionamento, Gol no 077. Aguardando no 077. Gol no 925, livre pushback e acionamento, portão 03, chame para o táxi. Chamará para táxi, traz o pushback, o 925. Oito da 1028. Vindo a Weberal, paciente, tome todo o corredor forte e aguarde as diferentes comunicações. Vindo a Weberal. Ciente, via corredor forte, aguarda na transferência, o Índio na liberal. Juliette Zulu, decolada agora em Salvador ao 01, ingressar no Axé Controle, licença 98, transfere, bom voo. Controle de Salvador, Juliette Índio Zulu. Juliette Índio Zulu, controle. Juliette Índio Zulu, de Salvador para Cairo Lorenzo, vai ingressar no Axé. Se possível, autorizar direto Cairo 2500. Juliette Índia Zulu está autorizado e aceno normal no transponder. Juliette, acionado normal, direto Cairo da presente, subido para 2500, reportará atingido. 40 com 12. Livre decolagem, sem do tráfego, 5219. Web, ali mantém. Ali mantém o Web 5729. Menino Weber Alfa, controle 1098, transfira, bom voo. 798, Serra Grande, 190 graus. Controle Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Índia, November Alfa, corredor forte, mantendo 1000 pés. Ciente, Índia, November Alfa, sempre na escuta. Você vai voar até onde hoje? Inicialmente previsto é 20 milhas. Eles darão uma ascensão para 2500 para treinamento de stories, ou Índia, November Alfa. Positivo. A princípio vai manter 1000 pés. Em breve eu vou lhe autorizar a altitude solicitada. Paciente, eu chamarei quando necessário. Grato pela coordenação. Índia, November Alfa. Web 720 libera a restrição de altitude, desça para 2000. A 2000, 620. Unit Acceptor via Upper November 857. Então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle 1 no 9.8, transponder 5567, TAN 3145. Autorizado com o plano de voo. Confirme o nível para o Galeão, senhor? 360. Correto, 360 para o Galeão. Só confirmando, após sair da EL até a posição Ledo, o senhor voa direto para a posição Bidev, ok? Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, que é onde o senhor vai interceptar Upper November 857. Dael, o senhor vai até Leda, depois Leda que o senhor voa direto para Bidev, ok? Já acionado, 47 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Brasília. TAN 3145, cotejamento correto, ajuste no 0 no 2. Informação, a TIS em curso é a Romeu, chame quando pronto para puxa e acionamento. Passarei 2231 no pronto para o táxi? Pronto para o táxi. Livre táxi via táxi Juliette. Mantém a posição inicialmente através da táxi Juliette. Pode confirmar a PLB autonomia alternativa, senhor? Afirmo. 437 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia e alterna Brasília. Copiado 47 PLB, 47, 3 horas e 40 em Brasília. 2231 no livre táxi, aguardando transferência de comunicações. Seja até através da Juliette. Passarei 2231. Delta to ground, Pantanal 4711, ready, 1099. Roger, Pantanal 4711, clear, pushback and startup, engines report ready for taxi. Pushback, taxi, 4711. Salve, Salvador, Gono 077, tem presença no nosso push. Afirmo, senhor, está passando agora a retaguarda da sua aeronave, um Embraer 145 da passareira. Após o mesmo, o senhor pode iniciar o seu pushback e chamar para o táxi. Pode, Embraer. Solo Gol 925, pronto para o táxi, também de 181, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. 4 horas de autonomia, 181 e Campinas, livre táxi, Gol 1925 até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre em 1985, boa tarde, bom voo. Todos os ataques da ponto de espera 10, ponto de espera 1295, grato, boa tarde no 925. Eu passarei 2231 ao ingressar na taxiway Juliette, mantenha a posição na taxiway Alfa, o senhor será o número 3 no ponto de espera, ok? Tá, sim, retaguarda do Gol, passarei 2231. Positivo, senhor. Então, no ponto de espera, pode chamar a torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Obrigado, ponto de espera 1895, passarei 2231, obrigado. 29, decolado agora os 06, controle 1-9-8, transfere, bom voo. Obrigado, boa tarde. Web 5729, controle, contato radar. PLS em aproximação, cheque o trem, torre 1-8-95, Web 6720. 18-95, daqui a pouco. Helicóptero Hotel Juliette Serra, retorna da plataforma, acione o modo Charlie, informação de altimetria. Norte, vai ingressar no mês, controle 119.8, transfere, bom voo. Juliette, 98 vai tomar prodo do corredor, grato, Juliette. Decolada aí, 08. 08, gente. Torre Salvador, boa tarde, vai pro 6720. 6720, sim, tem pouso autorizado na 10, 140 graus com 2 mais. Eu pouso na 10, 6720. Vem 1 no 8 decimal 95, ajuste agora 1 no 0 no 2, bom voo, Juliette. 2-1, chame Recife, frequência 1251. É, qual é a frequência 1251, senhor? Positivo. Obrigado, amigo, um abraço. Na 3190, vetoração esquerda, proa 040, quando estabilizar na proa, descer para 2000 pés, limitado pelo localizador, 3190. Da 3190, controle. Siga, controle, assiste. Está sob vetoração, vou ir na proa 30, 2000 pés, limitado pelo localizador. 30, 2000 pés, limitado ao Loxan, 3190. Controle, boa tarde, azul 4260, informação Romeu. Azul 4260, controle, desça para 9000 com 1012 na chegada a Mari. 9.012, 4.260. Controle de Salvador, boa tarde, o Chanel 6, 1.143, síndica Romeu. 6.143 é o controle, desça para 5.000 com 1.012 na bomba. 5.012. Controle, é o Papa Romeu, Sierra Romeu, Juliette. Sierra Romeu, Juliette, controle, suba para o nível 1.115, curve à esquerda, voo direto. 1.115, esquerda direto, grato, Juliette. Decola imediato para autorizado? Sim, ótimo. Pouso óleo ali, mantém realizando manobras, abordando apenas a liberação da pista. Posso estar em manhã, 7h30. No localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, a frequência 1895. 1895, senhor, obrigado, até logo. Até. 737 of Go Company is ahead and on the holding point runway 10, contact tower on 118.95, have a nice flight, sir. Hey, go via Juliet to holding point 10, then call tower 118.95, following the 37 from Gold, sir. Left an hour, 47 Salvador, Gold 077 para ataque com 70 aboard, alternando Campina, está com 3 horas e 57 de autonomia. 5.4260. ETAP 5000, 4260. Alfa, passam via taxi Juliette, até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, boa tarde, bom voo. Sim, livre taxi via Juliette, até o ponto de espera do 10, filmará 5895, voo no 077, grato, boa tarde. Paulo Salvador, TAM 3145, pushback acionamento na posição 10. TAM 3145, aguarde um minuto para puxa o acionamento, senhor. Guardando. 17, fazendo curva pela esquerda e posteriormente uma base pela direita. Ok, façamos o seguinte, só vai descer para 500 pés, vai prosseguir no corredor axé e as manobras serão com autorização da torre de controle, ok? Aguarde transferência. Até o Juliette Serra aguardado. 720, muito boa tarde, livre táxi, taxiway Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. Alfa da Juliette, 6720. Esquerda, se eu via taxiway Kilo e pátio 3, e mantenha a posição antes de ingressar no pátio 1. Kilo, pátio 3, 6720. Taxi Zulu passando agora a caixa preta, acho que... Ocou a falha de comunicação, está presente, solicita livrar 2.500 para o estudo de tráfego de Cairo Lourenço, já visual. Positivo, Juliette, de Azulu, não tenho tráfego a lhe informar, a frequência é livre. Certo. Azul 4206, pouso autorizado, 130 com 10. Livre pouso 4206. Entre a linha, mantenha o 97, aporte pronto. Para o 135, Juliette. Eu? Webjet 6720, taxi lentamente, ok, senhor? Ok. Trip 5415, muito boa tarde, vai para Ilhéus, confirme nível. Direita, Leda, 1757. 140. Sente nível 140, aguarde para cópia, Trip 5415. 5415, sente. Salvador Ground, this is Mantanal 4711. Do you want us to make a left turn through apron, then right turn on India? Then you can leave it clear for the webjet to get in the apron. Thank you very much, sir, but the webjet is going to the standard number 11 that is on your left-hand side, so thank you very much, but I think it's not going to help so much. Okay. 925, quando pronto, decolagem imediato com autorizado? Ah, firme, decolagem imediato, 925. Ok, observando azul na curtíssima, após agilize manobras e aguardando apenas a liberação da pista. Sim, se após o pouso azul, pode alinhar o 925. Boa tarde, 3190. João Alizero, campão de passando externo, aguardando pista livre, tráfego para ingresso na pista para decolagem. Positivo, 3190. Quinto, 95, solicite instruções. Hotel Juliette Serra. Ô, Torre, é o Hotel Juliette Serra. Não escuta, prossiga. Ok, senhor, corredor Axé, estou no momento a 12 minutos do farol de Itapuã para ingresso. Eu estou com tráfego no Canadá 17, para a Praça 32, seu passo para o sul do farol de Itapuã, hotel Juliette Serra. Ok, hotel Juliette Serra. Eu tenho ainda Juliette, vai decolar da 17 autorizado, 120 com 10, mantendo o eixo, aguardando para curvar no Axé. A noção de tráfego é devido a restrição é devido ao tráfego na aproximação no 500 pés no Axé. Um helicóptero. Azul 4206, solo 14, direita de imediato, 121 decimal 9, solo a livrar, bem-vinda. 219 livra de imediato, senhor. Obrigado, Telão. 143, velocidade 220 lá. 220, 43. Boa tarde, Alfa Victor Juliette, agora um minuto para a cópia. 925, pista liberada, 120 com 11, autorizado. Autorizado, decolagem, dono 0925. Azul 4206, livre táxi. Muito boa tarde, Azul 4206, livre táxi, taxi Alfa e Kilo e Pátio 3 para o portão 08. 410 no corredor Axé, no momento, duas milhas do farol de Itapuã. Avisou com tráfego da Comando 97? Cinética 030 na presente. Índio Nova Mar Alfa 2500 autorizado. Graças, subindo para 2,5, Índio Nova Mar Alfa. TAM 3190, pouso autorizado na 10, 120 com 11. Nível pouso, TAM 3190. Estou com tráfego a 1 quilo na litoral sul, não interfere, ok? Está 500 pés. Positivo, tem aqui, nos pés aqui. Atingindo 1000 pés, Vitor em desgaste. Ok, Júlio, está autorizado curvar no Axé, controle 6935. Fique atento ao tráfego, o Júlio. 6198, controle, Júlio. 6198, Júlio, até a volta, graças. O Gol 925, decolado agora, o nome é controle 198, transfira, bom voo. 198, boa tarde. Boa tarde, Juliette, está sobre o farol de Itapuã, 500 pés. Perfeito, o tráfego está ciente do mesmo, tá passando, vai passar por cima da aeronave aqui, a 1000 pés, ok? O hotel Juliette vai por cima com o pátio. Estou com o tráfego no visual, se possível, nós vamos fazer a aproximação para a pista 17. Ok, dá 320, com base pela direita da 17, está autorizado, curva à esquerda e reporte cruzando o eixo da aproximação da 10. Ok, curvando à esquerda, o hotel Juliette Serra. Passar o 231 após o airbus na curtíssima ali mantém. Após o airbus ali mantém, o passageiro 231. Tráfego do Prestige está posição 12 horas, 20 milhas, Bruno Duna, cruzando 4 mil pés a 2 mil, Embraer 195. Ciente, monitorando. 5219, chame Recife. 1260, tá em 288. Salvador, boa tarde, gol no 077, no ponto de espera do Nuzeli pronto. Ciente, mantendo o ponto de espera, gol no 077. Será o ponto de espera no 077. Solon 18, direito 21 decimal 9, Solon, Oliveira, bem-vindo. Obrigado, 19, viu? O afeito de cidade, ciente, vem direcionar e chama o táxi. O passageiro 231, liberado a pista, decolagem sem autorizada, 130 graus, com 11 nós. Ciente, veio decolagem, passageiro 231. O rumo 977, após rolar de passageiro, ali mantém. Passa passageiro ali, mantém 1077. Tá o mesmo quando o senhor ingressar. Tá ciente, eu dou com as duas ali, obrigado. Se erra, ciente do tráfego autorizado a ser 1-7, você pode parar na mesma 1-30 graus com 12. Ô, Juliette, já tá girando a base, baixar a travada. Ô, até Juliette, após o pulo, qual pátio? Boa tarde, Juliette Serra, vai para o pátio 4. Quente. 755, chame Recife. 1251, ou termina 3325. 251, confirma o terrado? 3325. 3325, obrigado. 3190, muito boa tarde. Livre táxi a Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na táxi aí, Juliette. Positivo, mantenha antes da Juliette, 3190. 2231, decolado agora 19, controle 1198, transfira com voo. 198 agora, o passageiro 223, grato. Aproximação. O meu 43 ciente, tem contato visual comigo. Azul 4260, reporte estabilizado. Portará. Controle, boa tarde, gol no 6112, 160 para os 150. Gol no 6112, aciona identificação via mar e desse plano de voo 050. 050 via Mario, gol no 612. Controle Salvador, boa tarde. É o passarinho 2231. Passarinho 2231, contato radar, subo 340, Momo Alvo Dedoro. 340, Momo Alvo Dedoro, passarinho do 2231. Chame 6143, inicia a sua aproximação. Iniciando redução, chame 6143. Azul 4260, confirma estabilizado. Estabilizado, incorporado ao LS. Azul 4260, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Chanete 143, autorizado ILS, XA, pista no zero, reposta estabilizada. Informação estabilizada, Chanete 143. Controle Salvador, eu passaria 2231, poderia coordenar com o centro o nível 360 com final? 5340, aguarde autorização 360, passaria 2231. Aguarde 360, passaria 2231. Sim. 0-1-2-2-3-5-6-7. Só confirmando o nível, senhor, 380, positivo? Positivo, 380. Cotejamento correto, chama para posicionamento, tá? 3567, o ajuste no 0-1-2, informação atinge em curso é a Romeu. Chama para posicionamento. Chamará, 3567. Paulo Salvador, o TAN 3145 para o táxi, com 4 horas alterna Guarulhos, com 148 a bordo. 148 de POB, Guarulhos e 4 horas de autonomia, TAN 3145, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Obrigado, táxi, Juliette, ponto de espera, torre 1895, TAN 3145. Paulo, trip 5415, solicita pushback e acionamento, stand-by, copy, está na posição 5. Trip 5415, aguarde um minuto para pushback acionamento. Deu um probleminha no plano de voo do senhor, a gente está resolvendo junto ao centro. Só mais uns segundos aqui, okay, para a liberação. Ok, aguardando 5415, grato.